Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Musicália. Hoje, excepcionalmente, e devido a problemas técnicos de última hora, às 21 horas e 30 minutos, tanto com uma hora de atraso face àquilo que estava previsto inicialmente. Ora, hoje, como é quarta-feira, vamos falar de um artista. Um artista que dá pelo nome de Hermé Figueroa Arce. Estou a falar-lhe de alguém que já conseguiu, aliás, 150 discos de platina. Nasceu no ano 1968, mais precisamente, a 28 de junho de 1968. Começou a cantar muito jovem, aos 10 anos. Ele nasceu em Rio Piedras, cidade de Puerto Rico. E Hermé Arce é mais conhecido como Cheyenne. Ora, é precisamente de Cheyenne que vamos hoje falar nesta edição do Musicália. Ele que ganhou projeção primeiro no seu país, em Puerto Rico, e depois chegou a toda a América Latina e à Espanha. Editou vários sucessos, várias músicas originais que acabaram por se tornar sucessos, e algumas edições de outras, como vamos aqui ter a oportunidade de conferir. Começou aos 10 anos, num grupo intitulado Los Chicos, grupo depois que deixou para seguir uma carreira a solo no ano de 1984, quando estava apenas 16 anos. Vamos ouvir dois temas deste senhor, que é cantor e também ator. Completamente Enamorados e Vuelve são as duas primeiras músicas desta noite, de Cheyenne. Bien, amarnos bien, con penetrados larga distancia, solo quiero oír tu voz. Al otro lado del océano, mi amor, hay medio mundo de distancia entre los dos. ¿Por qué te has escapado? Dímelo. ¿Por qué tomaste una mañana aquel avión? ¿Por qué te fuiste a otro país? Contéstame, larga distancia, corazón a corazón, no puedo renunciar a ti. Haz lo que quieras, pero vuelve, mi vida. Quiero oír tu voz al otro lado del teléfono, mi amor. Estoy llamando a mil kilómetros de aquí, no puedo renunciar a ti. Haz lo que quieras, pero vuelve, mi vida. Cheyenne era ator para além de cantor, aliás, ainda é. Mas na década de 90 a sua carreira musical levou mais longe do que a de atores, ainda que na década de 80 as duas tenham andado quase a par. Sucessos como 1, 2, 3 e Boom Boom fizeram de Cheyenne um ícone da música latina. Acabaram por levá-lo para uma projeção internacional, muito mais do que o próprio Cheyenne esperava, como um dia confessou numa entrevista ao canal Sol Música. O ano de 98 foi precisamente o ano de maior sucesso de Cheyenne, que vendeu uns tantos milhões de discos, um pouco por todo o mundo. Vamos agora ouvir o tema Amo a una Estrella e precisamente Boom Boom, um dos maiores sucessos de Cheyenne. Amo una estrella, sueño pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo. Yes. Desata el movimiento, que tú lo sientas. A descrição na carreira musical de Cheyenne. Mas não foi isso que fez Elmer Marthe voltar ao teatro ou à televisão. Embora tenha recebido vários convites de estações de televisão, aliás, propondo que marcasse presença em telenovelas e outros eventos de representação. A maior parte deles, Cheyenne rejeitou, considerando que a carreira musical é, neste momento, a sua prioridade. No ano 2010 lançou No Hay Imposibles, um álbum que relançou na América Latina Cheyenne para um novo sucesso depois de Boom Boom e de 1, 2, 3, temas que levaram o cantor, no ano de 98, como já dissemos, ao estrelato. No Hay Imposibles é o regresso de Cheyenne aos discos. Um disco que infelizmente não temos connosco. E por isto mesmo vamos recorrer a temas de discos anteriores. Tinha dito no princípio deste programa que alguns dos temas eram originais, outros eram reedições, ou edições. Por exemplo, Yo Soy Aquel, uma música gravada nos anos 90 por Cheyenne, mas que participou no Festival Eurovisão da Canção pela Espanha no ano de 1966, aí interpretada por Rafael. Vamos aqui ouvir então a versão de Cheyenne, Yo Soy Aquel, para logo depois ficarmos com Atado a Tu Amor, uma faixa título, ou seja, um tema que dá nome a este mesmo álbum, também gravado na década de 90. É assim que nos despedimos. Hoje, às 22 horas, arranca mais um Portugal de Leste a 10 com Diamandino Teixeira, não havendo quarto andamento. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Amada amante. llames la atención y sigas provocándome. Que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso y en un agujero de tu corazón. Estás presente y la libertad, te juro, no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Pasar en la línea de tu encanto, donde solo mirarte es un paisaje nuevo y tejes las cadenas que amarran mis hechos, que endulzan mi alma, que tiene mi mente y somete en mi cuerpo. ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso y en un agujero de tu corazón. Estás presente y la libertad, te juro, no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Es importante, surge. Para estar cerca de ti, mira lo que has hecho, que he caído preso y en un agujero de tu corazón. Estás presente y la libertad, te juro, no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor. Atado a este amor. Mira lo que has hecho, que he caído preso y en un agujero de tu corazón. Estás presente y la libertad, te juro, no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor.